Vamos ver aí o próximo louvor, tipo Pedro. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem pode bate palma, quem pode faz barulho. Adoração ao Senhor dos senhores e rei dos reis. Cura, pois sou eu quem faço. Receba minha glória, poder e unção. A luz que ilumina em meio à escuridão. A candeia que ilumina e guia os teus passos. Derrubo as muralhas, eu rompo todo o laço. Sinta em teu coração a presença de Deus. Ele cuida da tua casa, ele cuida dos teus. Liberta os cativos, quebra todas as cadeias. Te fará ser grande toda a tua descendência. A vitória está em ti, basta você crer. Não sou que quebra o jugo, oração que tem poder. Você é mais que vencedor, em Cristo abençoado. Lavado, remido pelo sangue imaculado. Você com poder pra curar e a palavra ministrar. Abra sua boca, Espírito Santo, quem vai falar. E através de ti várias vidas serão salvas. E Cristo te fará um pescador de almas. Pescador, pescador. Convivendo em harmonia com toda a sua família. Cristo nos deu liberdade com teu sangue lá na cruz. Larguem suas redes e sigam a Jesus. Seja tipo Pedro, sempre em frente vai pra cima. Vai com autoridade, com toda a sua ousadia. Usa o dom que Deus te deu, não tenha medo de falar. Seja pra curar ou pra profetizar. Jesus é o nome que cura as feridas. É o Santo Salvador que nos mostra a saída. Ele vai te usar, vai tocar no mais profundo. Não fique parado, vá conquistar o mundo. Sinta o fogo do céu, a chama que não se apaga. Entre no Espírito e vença as batalhas. Louve, louve, não canse de exaltar. Nosso Salvador, leão da tribo de Judá. Yeshua HaMashiach, poderoso Adonai. Adonai, rei dos reis. Nosso grande Pai, não se ache inferior, você não, é mais que não, vencedor. Não se ache inferior, você é mais que vencedor. Abre a sua boca e vida serão salvas. Glória a Deus. E fiel para ele, seja Deus. Um pescador de almas. Seja dada a Deus. Te dei a liberdade, eu estou em seu favor. Você é nova criatura. Deus está colocando vocês como uma pedra firme, como uma rocha firme. De onde você for, vidas serão tocadas. Aleluia. Vidas vão ser impactadas pela glória. Aleluia. De Deus. Todo mundo verá a face do Senhor brilhar na tua vida. Eu profetizo na sua vida que quando você sair aí, as pessoas vão ver a unção de Cristo na sua vida. Vidas serão salvas e impactadas. Você vai ser um grande vaso na mão de Deus. Aleluia. Aquele que vive, aleluia, aleluia. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória Cristo. A Deus. Porque ele é digno de todo louvor, ele é digno de toda honra, toda glória. Aleluia, aleluia. As pessoas vão olhar para você e vão ver a face de Cristo. Aleluia. Vão ver a luz do Senhor resplandecendo na sua vida. Glória a Deus, aleluia. É o seguinte,